devagar. Você me abraça e diz que voltou pra ficar. Pra ficar. A quem dera fosse de verdade, pra matar de vez essa saudade e acabar com tanta solidão que você deixou. Chove lá fora, chove, e a noite fria me faz sofrer. Essa saudade.